Um grande espírito de compromisso com a sociedade do interior, um grande espírito de compromisso com as pessoas que sofreram danos nas suas habitações, que sofreram danos nas suas empresas, com os trabalhadores dessas mesmas empresas, um espírito de levantamento cívico para exigir para a região e para o interior do país uma nova responsabilidade do poder político central, que nos deem respostas, que criem oportunidades que, para as pessoas que vivem aqui, porque nós não somos portugueses de segunda.